Ai, mané. Ai, mané. Sente o grave. DJ Daniel Vídeo. O bagulho é doidão, meu irmão. O bagulho é doidão, meu irmão. Ai, mané, sente o grave. DJ Daniel Vídeo. O bagulho é doidão, meu irmão. O bagulho é doidão, meu irmão. Balançando as barraquinhas.